Bom dia, Papa Romeu Alfa Romeo. Confirme quem modulou? Papa Romeu Alfa Lima Yankee. Papa Romeu Alfa Lima Yankee, prossiga. Veiculado Salvador, destino a Sorocaba, batendo perto da ilha. Tente, não recebo no radar, checo o transponder. Toda a extensão? Hoje sim, azul 5197. A partir de amanhã serão iniciadas as obras. Tá ok, então considerando toda a extensão da pista 5197. De nível pro alvimento? Negativo, subida autorizada pelo 340, recebo no radar, agora sem mapear. Sente autorizado 340, alvimento. Alfa Lima Yankee, agora recebo, cruza 4.800 pés. Confere, a sessão autorizada 340, conforme o plano alvimento. Passarei do 9804, inicie redução para 1809. 180 nais, percepção localizador. Sente, tráfego anteriormente mencionado, agora 8 milhas, com 140 de grau de speed, posição de 12 horas. Chame a torre na frequência 1118, decimal 95. 11895. Tá uniforme, Tango Mike Romeu, prossiga. Tá, Whisky Foxtrot Hotel, confirme o tipo de equipamento, transponder acionado ao 2000 e o nível solicitado. Correu, passarela 9804. Passarela 9804, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando. E acionando transponder 0224. Vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 025. Limite dessa proa, radial 280 de Salvador. Ok, vamos lá na proa 25. E o limite é 280 de Salvador, viu? Pode prosseguir para a final da 97, 9804. Tango Mike Romeu, confirmo que acionou o transponder 0224, não recebo no radar. Passarei do 9804, plano modificado 1429, autorizar circuito pela direita, pista na 7, chame final. Chama, né? Azul 5197, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 099. Alinhar e decolar da 1 no zero, azul 5197. Opa! Puxando 6337, dessa via para 2000 pés, que negar 1096, inicie redução para 2009. Via 2016 vai reduzir 62, 6337. Pro Salvador Alfa Alimento. Prossiga. Autorizaria pro Divut nos dar presente, está cruzando 130. Negativo, mantém a saída. Mantém, entra. Na 3191, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8. 251232, bom trabalho na 3191. Prata. Azul 4060, desça até 4.000 pés, que negar 1096, reduza para 2009. 1096 para 4.000, vai reduzir, brasileiros, nós. Oxané 6200, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 030, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 030, limite a 280 de Salvador, 6200. Afirma, Oxané 6200, desça para nível 050. Descendo 050. Voo 962 estabilizado, X-ray no zero. Gol 962, controle ciente, chame a torre na frequência 118.95. 895, bom dia. Bom dia. O Xané 6337, autorizado ILS X-Ray, da Bistona 0. Informo que vai seguir tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas e meia. Um Boeing 737-800 com 170 de grau de speed. Informe estabilizado. Gente, o Xané 6337 vai reportar. Alfa Lima Yankee, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-123.8, Alfa Lima Yankee. Azul 4060, curve à direita na proa 060, nessa proa intercepta o curso localizador. 060, para interceptar o curso localizador 4060. Paisana 9, na Lima, mantém a posição. Azul 5197, decolado aos 32, chame controle Salvador 120.8. Controle 1208, Azul 5197, muito grato, tenha um bom dia. Bom dia. Uma 962, avisado, pouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 099. Autorizado, pouso, a 10, gol 962. Azul 5197, contato radar na decolagem, subavia saída São Bruno para nível de voo 320. Livre ascensão nível 320, autorizaria direto São Bruno, da presente com referência. Autorizado. Direto São Bruno 5197, grato. Azul 4060, reduz a velocidade para 180 nós, vai seguir tráfego 12 horas, 8 milhas, com 90 de grau de speed. Autorizado descida de 3 mil pés, agora autorização para final ILS. Ok, para 3.000 e baixando a velocidade para 180, 4060. O Xané 6200, desça para 4.000 pés, QNH 10, 162009. 4.000, 6200, 6200. Estabilizado, 6337. Xané 6337, controle ciente, chame a torre, frequência 118.95. 895, 6337. Azul 4060 ILS autorizado, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 4060 autorizado, 2.000, está interceptando. Desça para 3.000 pés, reduza para 1809. 3.000, vai reduzir 1.80, 6200. Na 6200, para interceptar o curso do localizador, direita para o 065, forma estabilizada. Direita 065, reporte estabilizado, 6200. Possibilidade de voar Motiva da presente, azul 597. Aguarde para voar Motiva. Já escuta. Azul 4060, chame a torre, frequência 118.95. 200, autorizado descida para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000, aguarde estabilizado, 200. 060, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Poxa, 6337, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 099. Sente livre pouso, 6337. O Michael Romeo tem um estimado de pouso? Ah, o estimado é o 1630. 1630. Ah, poderia confirmar se a localidade fica dentro da terminal de Ilhéus? Controle ciente. É 6337, solos 37. Livre à direita, eco 1219. 219, no eco, 6337. Azul 4060, pouso autorizado, pistona 0, vento 150 graus, 109. Passo 060, ciente, obrigado. Pode confirmar a sequência do solo, por favor, 6337? 121-9. 129, mais uma vez, obrigado. Sinal 6200, complete sinal chame torre, 18 decimal 95. 1895, 6200. Azul 5197, centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251, alterno 238, com centro Recife, azul 5197. Muito grato, tenha um bom dia. Bom dia. Salvador, Chané 6200, sinal 90. Chané 6200, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Azul 4060, solo 40, livre à direita, taxi Foxtrot, chame 1-2-1-19. Foxtrot 219, 4060. O Chané 6200 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 109. Voz autorizada 906200. Controle Salvador, Azul 5048, informação Lima, bom dia. Azul 5048, bom dia, sem identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1 para o 050, Azul 5048. Tango Mike Romeu, vai fazer um pequeno desvio aqui à minha direita. Ah, logo após vamos até a extensão para o 050. Copiar, desvio à direita, Tango Mike Romeu. É 6200, solo aos 42, vira à direita, Foxtrot, chame 1121-9. Libra na Fox, solo 6200. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra Golfiosa, chamando para regresso. Papa Romeu, Sierra Golfiosa, mantenha-se em condições visuais, via corredores, 1.500 pés, QNH-10, 1.6, reporte para IP. Manterá condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reportará em Paris, Sierra Golfiosa. Prossiga. Aguarde instruções de táxi ao seu marcante. Automac Yankee, táxi autorizado, chame no ponto de espera da Oscar, QNH-1096. Chamará o ponto de espera da Oscar ou Oscar Mac Uno 455, acendo identificação, dessa via chega da Bomed 1 para nível de voo 060. 060, autoriza a progidona? Uno 455, negativo Duna, voo e TAP. TAP, obrigado. Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e manter pista 97, chame pronto para a decolagem. Alinhar e partir para o Oscar Mike Yankee. Sou de Salvador, meu guardião, TAM 4714, certo? TAM 4714, aciona identificação dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 070. 60, Bomed 1, 7. Nada, pista 17, vento 160 graus, 1119. Azul 5048, desça para 2000 pés, ILS XC autorizado, CNH 1016, informe estabilizado. Desça 2000, autorizado ILS XC, 1016, reportará estabilizado, Azul 5048. Tocan 3366, bom dia. Tocan 3366, bom dia. Acende identificação, confirme a proa que vou. Estou falando 185, pessoal, de dia aqui, aproximadamente mais 20 milhas e autorizando até 1070. Confirme quantas milhas? Está pro? 20 milhas? Aproximadamente 20 milhas. Quente, após desvio, voe proa da posição boa média e desça até o nível de voo 080. Ok, após desvio, boa média, desceu o 80. O nosso número de aproximação, número 3, hein? Oscar Mike Yankee, decolador 49, chame controle Salvador 120 decimal 8. 1208 pro Oscar Mike Yankee, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Oscar Mike Yankee. Papai Romeu, Oscar Mike Yankee, mantenha-se em condições visuais, reporte visual com o local de pouso. Oscar Mike Yankee. Gol no 455, desça para 3.000 pés, CNH 1096. 1096, 3.000 pés, passe. 4714, desça para 4.000 pés, CNH 1016. 4.000, 7. TAM 3366, desça para nível de voo 050. Se é o 050, vai voar comércio, já já. Sente. Ali decolar, pista 10, vento 170 graus, 099. Decolar 10, quando você segue bem. November, informação de tráfego. Desconsidere, Axel November. Decolagem autorizada, pista 17, vento 170 graus, 089. Controle Salvador do Papai do Fórmula, Tango Mike Romeu. Prossiga. Lano 065, solicita da presente o 085 como linha final. Lano Mike Romeu. Teste autorizado 085 como final, permanece mesmo estimado? Ah, sim, é bem estimado, Romeu. Gente. Salvador, muito boa. Bom dia, TAM 3895, conta pela pista na zero, plantos regulares. TAM 3895, bom dia, mantenha um ponto de espera. Mantenha um ponto de espera, TAM 3895. Eco Zulu November, decolado aos 52, chame controle Salvador 120, décima 8. 08 November. 08, Eco Zulu November, decolado 72. Mas decolar sem parada, o 3895. Gente, após a aeronave na zona final será autorizada, a aeronave da Gol decolar frente na mesma saída. Confirme a proa do destino. 317. Confirme a proa. 317. 317. Negativo direto destino na presente, mantenha se visual no meu pé e corredor axé. Visual no pé e corredor axé, é com o Zona Velha. Estabilizado localizador azul 5048. Copiado, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Torre 1895, 5048. Gol no 455, desça para 2000 pés, ILSX reautorizado, informe com estabilizado. 2000, retornar, 458. 48, final da 10, estabilizado. Azul 5048, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso no 0, azul 5048. 7 CBS Kilo, mantenha-se em condições visuais. Autorizado a ascensão 105 no setor oeste da ilha. Reporte para efetuar lançamento. Olho Salvador, ingressando em Interlagos, Sierra Golf Oscar. Cliente, reporte ASA. Reportará Ceasa, Sierra Golf Oscar. Salvador, boa tarde, gol. Bom dia, gol 1556, cruzando 5500. Gol 1556, contato radar decolar, espaço nível 060, via São Vuno, submantém nível 320. São Vuno, restrito 320, 1556. Confirme que modula para o controle. Acerte no 4. TAM 47114, dessa via para 2000 pés, QNH 10116. Via para 2000 pés, gente. Mantenha o ponto de espera. Controle, eu acho que é antes, para visual a qualidade marítima. Controle ciente, uma operação em formato e frequência liga, teu regresso. Regresso, graças, como é que é? Sierra Golf Yorks, confirma visual com a pista 17? Afirmo, visual com a pista 17, Sierra Golf Yorks. Controle de cliente, chame a torre, frequência 118.95. Chamará a torre 118.95, Sierra Golf Yorks. Decimal 9. Fosprot 219-5048. Para a pista. Eco Zulu 90. Copiado, mantenha um no mil pés autorizado direto destino. Mil pés direto destino, Eco Zulu 90. À esquerda. Reportará na RMAR. Curva para a esquerda, Sierra Golf Yorks. TAM 3895, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 109. TAM 3895, autorizada a decolagem. Azul Salvador, bom dia, é o Azul 2742. Azul 2742, contato no radar, posição Conde, foi prona, na proa da posição Golf, reporte contra o ideal de descida. Afirmativo, aproando Golf, reportará para a descida, Azul 2742. TAM 4714, informa o tráfego, posição de 1 hora, 7 milhas e meia, Sapalva 31, mantendo no mil pés, sentido noroeste, não interfere nessa aproximação. Torre de Salvador, bom dia, 455. Mono 455, continua aproximando a autorização de pouso, informação de tráfego à sua esquerda, afastado 3 milhas, Charlie 150, acertou no espera 1 no meu pé, sem interferência. Obrigado. Controle, após citar pelo TAM 360, pode completar bastante para 2.000, dona? TAM 3366, após etapa autorizado via para 2.000 pés, Quinegão na 096, ILS é que se autorizado. Quem pode citar, desce para 2.000, ILS é o estabilizado TAM 3366. 150 graus. E pode na 010, 45. Prossiga. Quando for a coordenação, aí tem que ir na hotel. Cliente. Poderíamos de Valeda, presente? 3895, autorizada para o Edileda. Obrigado, hein? Trulhou Azul 2742? Prossiga. Pode confirmar minha chegada aí em Salvador, por favor? Chegada bom, filho. Bom, filho, obrigado. O 3366, pensando em desvio, 5 milhas à direita, pro 70 por 5 milhas, devido à formação, já vai descer para a duna. Tente, após desvio, vou a duna, TAM 3366. TAM 3366, após o desvio, vou a duna. Após desvio, já vai para a duna, TAM 3366. Tango Eco Zone Novembro, autorizada a ascensão nível 105, reporte quando possível seu chamado para pouso. Vai atender até 105, Eco Zone Novembro. Estou instalador, Thiago Fiosca finalizou a espera, visual com gol na curta. Thiago Fiosca, aguarde a autorização de pouso, mantenha a aproximação, cabeceira no 7. Aguardo na autorização, se errou aqui, ó. Posição de 11 horas, 10 milhas. Tipo a 2320, em redução para aproximação, inicie redução para 1809, informe com estabilizado. Pronto, esse é mesmo. Esquerda, reporte novo final 17. Mais um 360 pela esquerda, aguardando a autorização, se errou aqui, ó. Rumo 7, autorizado a linha e manter pistão 10. E mantém rumo 7. Rumo 455, solo ao 01, livre à direita. Chame 121, 19. 219, obrigado. 4714, Cajal. Bomba 17, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 089. Já decolagem para o número 7. Sem identificação, desta via chegada Bonf para 4.000 pés, QNH 10, 16. Via Bonf, 4.000. Deixa eu fazer a informação ali, Marcos. Tente. O controle 32295, alguma chance de varmos mote para... 4895, mantém a proa de leda e aguarde para voar mote. Está mantendo, na escuta. Controle roubando 7. Bomba 17, decolado ao 03, chame controle Salvador, 120.8. Para Salvador, 208, obrigado, boa tarde. An 4714, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 089. Negativo, livre pouso, tá 4714. Thiago, o Piotr já finalizou 360, visual com o tá. Boa tarde, Rumba 17. 17, contato radar de decolagem, mantém o nível de voo 100, para decorar o no Bravo. Vindo para uma CDM, executando a coral 1 no Bravo, rotando 7. Receptor localizador está 3666. 3666, compete por cima da CLS, que seja cabeceira no 0, chama a torre Salvador em 1 no noite, desse 195. 1295, obrigado. Negativo, mantém a aproximação apenas para informação de tráfego. Grato, obrigado. Torre Otan 3366, estabilizado no X-Way. Otan 3366, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. É, confirmando só, autorizando, aguardando a autorização, estabilizado no ILS. Afirmo. Próximo 8. 251-238, boa tarde, quanto mais. Gente, está 3745, agilizando manobras, autorizada a alinhar em manter pista 10, como na nave da companhia, 8 milhas da cabeceira. Nossa, estão agilizando a linha manter em 3745. Serra Golfiosca, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso 17, Serra Golfiosca. An 4714, solo 05, livre à direita, táxi IA, costume 121, decimal 9. 219, obrigado. 3745, após decolagem, mantém pro até 3.000 pés. Decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 099, está 3745. AG3, 745. 366, informação de tráfego, Charlie 150, em mais 30 segundos, salta a pista auxiliar, guarde pista livre. Guarda, 3366. Tan 3366, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, no 09. Prime pouso. Serra Golf Oscar, solo 06, autorizado backtrack. E táxi até a base, chama o livro na pista. Chama o controle Salvador 120 Destino A8. 208, bom trabalho, obrigado. Salvador, boa tarde, o TAN 3745. 3745, contato radar na decolagem, submantemos 360, após 3000 pés de Atuleda. 3000 pés de Atuleda. Controle o Azul 2742, ponto de descida. Azul 2742, submantemos 050. 050-2742. TAN 3366, solo 08, livre à direita, TECCF, chame 1 no 21 no decimal 9. É, 219, TAN 3366. Do Salvador, Xené 63, com bem, informação, cima. D56, desse mantém o 090, chegada a Bomed 1, identifique. Identificou 090, Bomed 1, possível voar para o de Itape? Aguarde. Lima, corrigindo Mike Lima Juliette. Você já mostrou, né? Pra restrição de velocidade em pelo. E vai considerar a velocidade de 4. Deixa eu manter a 3. 2000 pés, altímetro em Salvador, 1096, Mike, Lima, Juliette. Livre LSX, chama estabilizado. Viu, tá, livre LSX, chama estabilizado. Correto, chame Recife 251, alterna 23, decima 8. 251, alterna 238, está 3745, boa tarde. Michael, meu controle. Prossiga na sua escuta, Tango Mike Rambel. Qual a altitude que mantém? Mantém o 085. 085, salvo que recebo o Charlie de 8 mil pés. É, confere aqui nos 8 mil pés no altina pra fora, mas eu tô mantendo 085. Tá bom, eu falei. Chat. Kilo Romeo Oscar, modifique o transponder para 0142. 0142. Informe através do Parque do Sul, confirmando acionado 0141. Vai atingir 90, chamei a minha 356. 356, desse mantenha o 050. 050. Vai atingir 5000, azul 2742. 2742, reduz até 1709, nós. Desse mantém 3000 pés. Altímetro em Salvador, 1095. Reduzindo para 170, descendo para 3000, azul 2742. Afirmativo, e para o sequenciamento, mantenha presente por. Será como limite localizador. Vai manter a proa então, azul 2742. Aqui mais velho, compete por cima 100 LS, com seu cabeceiro na velha, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 2295, bom dia. Bom dia, Papa Tango Mike, Lima Juliette, estabilizado LS, 3 Mike, Lima Juliette, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Confirma que tem a pistão no 7 está liberada ou tem alguém visitando? Tem uma aeronave alinhada já pronta para a decolagem. Se decide pouso não no 7, eu decolo a que está alinhada e o senhor prefere como número 1. Ok, então pode liberar ela como cancelada presente e vamos lá na base da no 7 então. Gente, Mike Lima Juliette, plano cancelado, a usa no 5 no 6 com a esquerda, intercept longa final no 7, aguardando autorização de pouso. Está aguardando o aeroporto, Mike. Quilo Romeo Oscar, decolagem autorizada, pista 17, vento no meio, 0 grau, 08, nossa. Quilo decolagem 17, Será que Lima Juliette desconsidere longa final? Base curta para 17 tem condições? Afirmativo, já está girando. Ecos Lavamba? Ecos Lavamba. Bora 60 milhas noroeste de Salvador. Atenção, regras provisórias, subida um nível de voo no 05. Para a informação de voo alerta, monitore as frequências de Recife em 2545, alterna 2685. Informa o tráfego, sem contato com este controle. 2 horas, continua a hora, 11 milhas, rumo oeste, mantendo 085. Vai chamar a recife agora em 2545, 2825, vai ficar atento no tráfego, é Ecos 0990 Delegrado. 356 mantém a 3.000 pés, o time 3 Salvador, 1.0 no 5. 3.000, 1.000. Romeu? Tango, Mike, Romeu? Mantém as regras visuais, nível 085. E se tem serviço andar encerrando, chama o controle ilhado, frequência 20, decimal 1. 2742? Oi, LS. De aproximação LS, chama a torre Salvador em 198, decimal 5. Firme, 1895? Correto. Ok, 11895, boa. Posso ficar mais antes? Na escuta. Tráfego acabado de decolar de Salvador, da 17. Umbral 92, vai passar agora o través de Fora do Tapuã. Tem contato visual com o mesmo? Ainda não, senhor. Estou aqui agora a 7 milhas. Ainda não visual mais. Tem condição de iniciar a curva à esquerda para evitar o tráfego e manter espera no setor? Sem problema. Estudando agora 360 da presente pela esquerda. Afirmativo. Patrulha, boa, Papa Tango, Kilo, Romeu Oscar. Kilo, Romeu Oscar, no meu pés, em condições visuais. Corredora Xé, informe através de Fora da Barra. Que está na sua reporta no Fora da Barra, Kilo, Romeu Oscar. Tá visual, Maricó, Kilo, na pista de Oswaldo. Afirmativo. Já 356, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-5, livre LF, chama estabilizado. Juliette Quebec Kilo, pronto para lançamento. Juliette Quebec Kilo, lançamento no 095, confirma? Negativo, 1-0-0. 1-0-0. Recebeu a altimetria, seu modo de rally 095, confirma? Passando 9800. 7. Você acordando com o tráfego local? Já coordenado. Tem livre no lançamento, informe para... descida, Juliette Quebec Kilo. É para a descida, Quebec Kilo. Pouso autorizado, pista no 0, vento 1970 graus 099. Autorizado pouso, azul 2742. Mike Lima Juliette, no solo aos 20, confirme o pátio. Aero está autorizado, backtrack, táxi até o Pátio 5, estacionar a frequência livre. Aero da manobra está livre. Itapuã. Gente, o Oscar mais grande, plano Itapuã agora. Afirmativo, já tem encontrado visual algum campo? Afirmativo, senhor. Para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 198, desse manobra, senhor. Gente, vai pro... Para a descida, Quebec Kilo. Quebec Kilo. Isso é para o circuito de tráfego, informe cruzando 4 mil pés. Padrão passando 4 mil. Na vertical do farol de Itapuã. despachante? Ah, na vez que eu falo de Itapuã, já com visual na aeronave internacional, ponto zero. Tamaquianque, mantém espera na vertical do farol de Itapuã, aguarde autorização para o cruzamento da 1-0. Quanto espera na vertical de Itapuã, hoje Tamaquianque? Pega a mistura 1-0, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. 2-9-5-6-3-5-6. Tem condições de realizar manobra de decolar 5, autorizado? Afirmativa. Autorizado ali em manter pista 1-0, voo 9-1-2-8. Gente, ali mantém. Voo 9128. Salvador, Oceania 6356, na sua escuta, visual com a pista. Oceania 6356, boa tarde, continua a aproximação. Aguarde pista livre, Boeing da Goa iniciando alinhamento para decolagem. 6356. Bequilo, tem frequência livre para coordenar com o tráfego local. Até a próxima. Direita, taxiway action, 1121, decimal 9. Gente, livrar na direita, chama 219, o azul, 2742. Avião 28, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 70 graus, 109. Gente, autorizado, pouso, pista no zero, voo do 9128. Mantém uma centena, agora 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço está encerrado, e chama o controle leve, frequência 20, décima 1. Informo um lançamento recente de paraquedistas sobre a vertical da Veracruz. Fique atento ao mesmo e evite o continente da ilha. Foi autorizado já, leva a frequência e vou atirar com o de São Paulo. Gente, frequência livre, Kilo Romeo Oscar. Obrigado, já. 19128, decolada 124, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. Chamarão 208, voo 9128. Sana 6356, informação de tráfego para sua direita, helicóptero, mantendo 505, faz o setor na linha do litoral. Sente, Sana 6356. Oscar Mike Yankee, repartiu o telefone 12 da Avianca na final 1-0. Yankee. Outro contato radar, recolhendo e submantendo de voo 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, 350, voo 9128. Oscar Mike Yankee, a retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento da final da 1-0. Circuito pela direita 1-7, autorizado, chame o final 1-7. Na retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento da final da 1-0, Oscar Mike Yankee reportará na final da 1-7.